Vazou, voo 1164, uma boa tarde, vai passar o 372, baixou outra. Vazou, boa tarde, voo 885, procedimento RNAV. Gol 1164, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda, 1164. Boa tarde, gol 1885, número 2, aguarda a pista livre. Guardando livre, gol. Romeu Tango, vou ir para o Serra VT 366. Veja na minha senhorita, só para desviar de uma cúmulozinha aqui. Gente. Guardião 08 informa que não há tráfego de setor conhecido pelo controle a reportar. Mantém o nível de voo no 00, aguarda a transferência das comunicações para serviço de informação de voo e alerta com o centro Recife. Voo 964. Voo 1256, decolada 1-5, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, gol 1256. Controle, informa que não há tráfego conhecido pelo controle do setor a reportar. Aguarde transferência das comunicações. Controle Salvador, gol 1256. Gol 1256, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370 na PUCA, gol 1256. Hotel Romeu Tango, informo um helicóptero nessa posição de 1 hora, 2 milhas e meia, mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Muito obrigado, senhorita, sem ciência do tráfego essencial. Gente, isso é mais taxa do taxa, eu acho que agora as instruções para o colégio. Nas aulas 17, de barra direito, no 21-1. Direita 21-1, gol 1-1-64, para aí. Ok. 3560, desça via para 2500 pés, altímetro na 03, após etapa, voe para o Serra VT 366 para final do procedimento RNAV, reporte passando bem. Desça aqui, após o etapa, agora para o Serra VT 366. Gente, aguarde para iniciar o colégio. Papa Romeu, até o Romeu Tango, completa sinal, chame torre, frequência 98.95. 98.95, até o Romeu Tango. Tá 3895, autorizado a galera, mantém a pista na zero. Olha, 1-0, atrasado, iniciar a colagem, vento 080 graus, 179. Oi, Salvador, Boa tarde, Papa Romeo Hotel, Romeo Tango, na final visual, pistão no zero, vai baixar e travar agora. Presidente, Papa Romeo Hotel, Romeo Tango, continue a aproximação, aguardando pista livre. CC5, Salas 19, libera a direita no 21, décima 1. Direita 21, no 85. Fora do solo, patrulha 1-0. Gente, patrulha 1-0, vai prosseguir com essa prova, confere. Comativo. Agora a transferência ao controle solo ecológico foi a 1-9. Agora a transferência para o controle, o patrulha 1-0. Tráfico desce direto para 2.500 metros, com 1-0, 1-4, 3-5, 6-0. Cana 6326, desça para o nível de voo 050, altímetro em Salvador 1013, está agora em contato radar 55 milhas do oeste de Salvador. Voe para a posição ITAP para a chegada a Mari, altímetro 1013. ITAP para a chegada a Mari, desce para 050, Cana 6326. Azul 2760, acione identificação, reporte para modificação das regras, o ajuste em Salvador 1-0-3. São Romeu, até o Romeu Tango, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-5-9. Nível de voo 1-0-0 com rumo norte 2760, reporte passando em nível de voo 080. Mantendo nível de voo 1-0-0, no entanto o tráfego está agora na sua posição de 12 horas 40 milhas, rumo norte. Controle Salvador, boa tarde, Stan 3895, nada é 1. Stan 3895, suba e mantenha o nível de voo 320, está em contato radar, após 2000 pés, voe direto Leda. Cruzando já 2000, voa direto Leda, Stan 3895, grato. A transmissão está intercortada, por gentileza, repita. Não estou conseguindo copiar. Dá presente, o patrulha estima mais 10, 15 milhas, mas precisa acender até 5 mil pés para achar aquele equipamento. Ok, sim, só um minutinho que eu vou guardar a transferência com o controle. Só não aguarde o patrulha. O meu tava meu tango no solo às 2-3, libera a direita, mantém ataque sua e delta e chamando 2-1-1 na frequência do solo. Aqui Matheus com a delta, 2-1-1. Marco na ataque aéreo 4, 6-4-4. Esse é só... Oi, Salvador, portaria 2-2-3-0, pontos para a próxima. Hotel Delta na escuta do controle. Confirme posição. Gente, altitude? 18. Controle 120, 18, muito bem. Passaria 2230, ali mantém. Ali mantém, 30. Gente, Guardião 08. Chame o Centro Recife para serviço de informação de voo e alerta na frequência 126.85, alterno 125.45. reporte visual com Feira de Santana. Confirme para o controle. O patrulha 10, o Romeu Fox 4 está ótimo. Prossiga, confirme intenções, patrulha 10. A intenção é da presente acender 5 mil pés para achar equipamento. Gente, patrulha 10, mantenha 500 pés aguarde. Manterá 500 pés e aguardará o patrulha. André 560, Semi Torre Salvador, frequência 98.95. 18952, 3560, boa tarde. Salvador, senhor 6320. Guarde. Tension. Oi, Salvador, boa tarde. O TAN 3560. Estabilizado. É Irave, não, 90. Visual. 3560, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Sente, aguarda a autorização de voo, da 3560. Controle Salvador, está 3895. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro Recife a proa de Posmo? Confia em proa? Posmo, Papa Oscar, Sierra, Mike e Uniform. Sim, chegou a coordenação. Grato. 226, chame o controle Salvador no 20, décimo 80. 208, uma boa, 2260. Controle Salvador, boa tarde, eu posso sair do 2230. Saída 2230, contato radar na decolagem de Raio da Arboruno, suba sem restrições para o nível 180. Ok, sem restrição, 180, 2230. Panamá 326, desce para 2500 pés, hoje destino 013. Autorizado o procedimento da RNAV, reporta estabilizado. Informando aí que é negativa a RNAV hoje, 1326. Gente, confirme, irá executar o NDB ou o VOR? Aqui o VOR, DM1. Gente, desce para 2000 pés, vou indo para 8 pás, hoje Panamá 326. 2 pés, pás, aqui, 2000. Controle, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Afirmo, junto a bordo, regresso, mantendo 01-60, acionado, a 1-1-1-1. Gente, mantenha-se via corredores, ajuste na 03, já porta Caribe. Aqui para viajante. Confia em procedência? Caribe. Entra. 3895, chama sempre Recife, em 128.35. 2835, Recife, muito grato, uma boa tarde, tá? 3895. Agora sim, a intensidade 5, porém a clareza 3, acione e chame para a decolagem, Serra Azul. Demorado, não tem. Pare. Brasil 4810. 10, prossiga. Tem cheiro a manter presente pro ou confirme? Confirmativo. Tem autorizado a ascensão para 5 mil pés, o ajuste 1013. Atento que tem duas interseções, a taxiótica que dá acesso ao pátio 4, é a primeira, e após tem mais uma que é a Romeu que dá acesso à base, ok? Pronto. Tchané 6315, autorizado a alinhar e manter a 0 no 0. Após perito autorizado no rotatório devido à aeronave de aproximação, o Vitor e a Juliette reportaram como visual do campo. Sim, vai manter os corredores e visual do campo. O patrulho no zero, confirme se irá manter sobrevoo na presente posição? Sim. Gente, azul 27 no 4, mantém o ponto de espera. Sim. O campo tenta estimar sobrevoo? Gente, informo que será sujeito ao tráfego para manter sobrevoo na presente área. Caso necessário, será reorientada para outro setor, sente? Gente, sobrevoo a 5.000 é rápido para passar principalmente para regresso. Sente? Bloqueio TASA, final do meu aí. 3.25. É 3.26, sente, torre 1895. 1895, 2.6. Salvador, boa tarde. Ocean Air 6326, final VORDM Azul, Luz de Sadeste, sem fogo, baixar travado. Ocean Air 6326, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando 6326. Para do solo, certo, velho. Ocean Air 6315, decolado aos 32, 1208 agora, tem um bom voo. 308, obrigado. Serra do Lueco decola aos 32, pro oeste, sem interferência com a final da pista 10, chama o controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, tô grato. Controle, é o Papo Romeu, Serra do Lueco. Chama na 315, contato radar na decolagem, sério da El, subou para 360. 360, 63. Serra do Lueco, prossiga. Decolada em mar, tá mandando pro WISC, a intenção é seguir por seguir do Campo Grande, senhora, 503. Tente 0146, confirma sua sala 0146? 0146, o Serra do Norte. Tá sendo avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 13 nós. Recebe pouso, pistão no zero, chama 326. Gente, fez a gestão 093, aposta para o cruzamento. Gente, é com... Autorizado por Rodileda, China 6305. Rodileda, 6305. Dona Produciada, reporta visual com campo, Vitor Índio Juliette. Já tem o campo à vista, tá? Tem, chegou de transferência. Guardando, Júlio. É 326, torre 1895. Azul 2714, visual com Fokker da Avianca, final da pista 1-0. Afirmativo. Azul 2714, após a passagem do Fokker, sem autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a passagem do Fokker, e manter 2714. Luna 097, aciona a identificação, chegada bom, se desse mantém o 050. A identificação é bom, se desse mantém o 050 ou 097, pode voar o 307. Autorizado, Zona Pro do 307. Gente, aguarde para a decolagem até o meu gol. Então o meu Golf decola de imediato. Por conta e risco na RMAL, vento no aeródromo 100 graus, 14 nós, pro oeste. Reporte fora do solo, até o meu Golf. Reportará fora do solo, até o meu Golf. Oxalé 6326, solos 35, direita 121, decimal 1. 21, 1, obrigado, boa. E obrigado, é 3. Já fora do solo para 8. Hotel Romeu Golf, prossiga com a proa oeste. Tem interferência com o final da pista 1-0. Chame o controle 1-2-0, decimal 8. Tem um bom voo. Chama controle, Hotel Romeu Golf. Oi, Salvador, aquele campeão, boa tarde. Papatango, Vitorinho e Juliette. Vitorinho e Juliette, o ajuste 1-0 no 3. Ingresso final da pista 1-7. Reporte vertical da Enrimar. Porta na vertical Rimar, lembrando 1500. Na longa final da 1-7. O... Índia, Júlio. Ciente, pronto, azul 27 no 4. Ciente, autorizado a decolagem azul 27 no 4. Vento 100 graus, 14 nós. Decolagem 27 no 4. Então, boa tarde, está 3193, ponto 010, pronto. Então, 3193, boa tarde. Após a rolagem do ATR da azul, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Os azul ali em latência 1-0, tá? 3-9. Tá bom, meu C azul é com controle. Controle, C azul é super bom. Pelo menos, não, quero acabar. Gente, apenas atenti o tráfego em sobrevoo no mesmo setor que antes pés, no Robson 44. Corri, aqui. Índia Júlia, já avisou a com no 7, o Vitorinho e Juliette? Completamente, senhor. Autorizado o pouso, pistão no 7, o vento 1-0 graus, 1-4 nós. Papatango, Vitorinho e Juliette. Vivo e 1-7, Júlia. Até o meu Golf contra ele. Até o meu Golf na escuta. Apenas atente para tráfegos em sobrevoo no mesmo setor, mantendo 500 pés, ambos de Robson 44. Tá, ciente das aeronaves, vou dar um negócio. Ciente. Vai manter o 2340, o Serra do Leque. Ciente. Controle de Salvador, Cordial, boa tarde, o azul 2794, decolou a sua escuta, saída Borba. 2794, contato radar na decolagem, saída Borba, subo para 160 sem instruções. Instruções 160, 2714, obrigado. Chanama 315, centro Recife, no 2835. Recife, 2835, 6305. Alinhado e pronto, 9-0-3, 9-3. 3-1-9-3, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Decolagem autorizada, 3-1-9-3. da Romer Golf está se aproximando do Campo Grande, vai transferir um 234. Controle? É o Hotel Romer Golf, vai transferir um 234. Entendi. A série do 2230 chama Recife em 128.8, bom voo. 1-2-2-2, obrigado. Controle o Azul 2794, por gentileza, a possibilidade de aproar direto ao destino Barreiras, que a gente livra uma formação aqui na frente. Autorizado. Obrigado. Fez 193 e decolado aos 40, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, da 3193. 3193, contato radar, saída da E, autorizado Leda, subindo ao 360. Senador Leda, 360, da 3193. Autorizados. Bona 097, tráfego 11 horas, 2 horas milhas, rumo oeste, cruzando 060, subindo para 160, uma faltando 72. 97, copiou? 097. Tráfego 11 horas, 19 milhas, rumo oeste, cruzando 065, subindo 160, um faltando 72. Tráfego, está autorizado para 040, 41? Afirmo, o ajuste na 093. 4.000 na 013, o gol na 097. 97, tenta para 2.500, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2.500, autorizado, Luna 097. 13.193, Recife, no 2835. 2835, boa tarde. Foxtrot, Papa Oeste, cabeça para o número país, corredor Interlagos, reporte visual com campo. Pense no corredor Interlagos, no meu país, reporta visual com campo, ajuste M13. Corredor Interlagos, meu país, reportará visual com campo, patrulha 1-0. 2018, gente, contra a área 2018, após a rolagem do R2 da Avianca, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ocean M1 no 42, decolado aos 48, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. Controle 208, abordagem 6142. Controle de Salvador, abordagem 6142, passa 1500 pés, mantendo pro até 3000 conforme. É 142, contato radar na decolagem saída PUC, nível 350. Negativo, livre extensão 350. Livre extensão 350, autoriza a voz direto Puca ou Jamo? Autorizado Jamo. Jamo na proa 6142. 1097, torre 1895. 1895. Se a gente mantém o ponto de espera da pista 1-0 devido a tráfego na final, Xené 6321. 1-0-9-7, continue a aproximação, aguarde pista livre. Brasília da Força Aérea já iniciou rolagem na pista 1-0. Entre, guardando pista livre. Gente, reporta nacional para pouso, Serras do Eco. Pouso, que eu vou fazer lá de sete. Pouso, Isso, aérea 2018, decolado aos 51, chame agora o controle, 120.8, tem um bom voo. Controle 208, funcionário 208, obrigado, boa tarde. Controle funcionário 208, decolado. Oxtrete, Papa Oscar, chama a torre 2895. Papa Oscar, 2942, confirme proa. Fazendo um pequeno desvio à direita e já retornando a rota, o Oxtrete 6142. Entendi. Oxtrete, Papa Oscar, 2098, decolado, saída da Arbor 1. 2098, contato radar, saída da Arbor 1, nível 260. Ascensão até o 260, 2098. Afirmo, via 321 na linha e manter. Voo 1097 no solo 53, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. 121 direito, voo 1097. Torre, o patrulha 10, Papa Romeo Fox, Papa Oscar. Patrulha 10, ajuste 10 no 3, confirme a intenção. Pouso no Graé. Dá presente autorizado direto final da 107, reporte na curta para o Graé, o Fox, Papa Oscar. Reportará na curta final para o Graé, o Fox, Papa Oscar. Oxana M3 21, autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Queria decolagem Ano 2714, chama centro Recife, em ano 28, decimal 8. No decolado 55, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208. Controle Ocean, 6321, decolado, 2307. Chama 6321, contato radar, saída Arbor 1, submontanha 360. Arbor 1, 360, autoriza pro Adilefa? Após 2000, prezado. Após 2000, pro Adilefa, 6321. 090 graus, 15 nós, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado, grato, Fox Capaus. Paraná 142, chama Recife em 126 decimal 85. Oi, Salvador, voo 2009, se aproximando, pode esperar 10, via Bravo com. Voo 2009, se a gente mantém o ponto de espera. Mantém 09. Oi, Centro Recife, 126, decimal 85, alterna em 12545. Alterna 2545. Foi 009 autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinhar e manter, 09. Controle, o Sérgio do Leque Design, mano. Frequência livre. Livre para o Sérgio do Leque, vamos colocar. Patrulha 10 no solo do Grael 58, frequência livre no corte, boa tarde. Contato radar estabilizado a 69 milhas sudoeste do Governo Salvador. Para interceptar a chegada mar e ver na proa de mar, descendo 050. Era 2018, controle? Prossiga. Tube mantenha no nível 150 por 20 milhas, após ser reorientado para o controle e ascensão. Ok, 150 por 20 milhas, na mil pés. Voo 2009, autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Eu decolagem, 09. Sério 2018, voe direto Malba. Direto Malba, 2018. Sério 2018, sem restrições para nível 260. Isso, 260 para Sério 2018, na proa de Malba. Salvador, Pelo 2233, oceano da investigação para interceptar a chegada da Mário Vena Prod, Mário, descendo para 0620. Quando Mari pode iniciar no ideal, falta 23 minutos. Afirma? Sente. Iniciar a descida no ideal 2233. Tionema 321, nova alteração para prosseguir na subida, curva direita na proa 295, após ser reorientado. Direita 295, na frente. Dá um limite, manter 1 a 5 milhas na proa. Motor de voo no 2009, decola lá na sua escolha. 2009, contato radar saída da EL, nível 240. 240, 2009. Motor de voo direto da EL, 2009. Autorizado. Boa. Autorizado a linha e manter, a terceira 10. A linha mantém a terceira 10, azul 4. Subiu montanha. Boa. Na navegação tecido da saída, Xanemia 321. Não, roda, 321, chame centro Recife em 128 decimal 8, alterna 1260. Autorizado a decolagem azul 4060. A 321 chama Recife 128 decimal 8. Afirmativo, livre high speed, vou na produção a Vitor 366-4462. O 02018 chama Recife 1288. Chama Recife 1288, passa a área 309. Azul 4462, copiou? Afirmativo, vou na produção a Vitor 366-4462. Querido 2233, vê se mantém o 060. 060-02233, proximidade igual a etapa? Ainda negativo, guarda. Obrigado. Controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, calma aí. 233, obrigado. Controle, boa tarde, ó. Azul 4065, decolado, cruzar, 1100. 3065, contato radar na decolagem, saída da Eonis, 340. 340, pode voar Leda, senhorita? Cruzado, Leda. Direto, Leda, obrigado. 4462, sem restrições, desce para 2500, autorizado a RNAV, reporta estabilizado. 2500, sem restrições, reportará estabilizado a RNAV. Azul, 442. Gente, reporta na vertical de Itapuã, Vitor Hotel Delta. Zanduro 90, acende da mais. Número 20, acende a identificação de chegada a Mari, desse mantém em 70. 70 na Mari, vou no número 20. O 2009, Recife, no 2835. 2835, obrigado, senhor. Reduzindo para 230 mais, utilizar o TAP. Espaço 230, gol número 0. Alfredo 2233, assim, inscrições para 2500 pés, o ajuste em 1012. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Gente para 2500, autorizado o procedimento, reportar estabilizado 2233. Estou autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 090 graus, 14 nós. A linha decola da Alto Zero, na Puca, no Papadão Whisky Charlie Mike, boa tarde, acione no Pad 5, chame pronto para o táxi. Pronto para o táxi, acionado na Aerostar. Gente, no Aerostar, então, inicie o táxi, reposte no ponto de espera da Papá, Whisky Charlie Mike. A 4.000 pés, o ajuste M12. 4.012, no meio 2. Gol 1884, decolado aos 10, controle agora 120, decimal 8, deu um bom voo. Obrigado, 84. Bateria 2233. Controle gol 1884. Confirme. É o gol 1884, decolou da Puca, Zé Maracaju. Pode voar a Puca, apareceu? Afirma, autorizado Puca, subindo a 230. Caso deseje, autorizado Jamo. Autorizamos 1884. Azul 4065, Recife, no 2835. 2835, por 4065. Controle, bateria 2233. Sim. Principalmente visual do setor, virar igual ao Serrazinho pelo 366. Autorizado. Autorizado 366, obrigado. 4462, torre 1895. 1865, obrigado. Controle, literatura delta, passou para a edição, você vai comprar a roda de tambor. Enche, torre 1895. 1895, torre delta. 4462, boa tarde. 4462, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, 4462. Oi, Salvador, Papa Romeo, Vitor, Hotel Delta. Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, o ajuste no 013, confirma a intenção de pouso. Pouso, pode sim, senhor. Fiat, mantenha a linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã, o Vitor Hotel Delta. Escutar na vertical de Itapuã, Vitor Hotel Delta. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. E pouso no 04462. Gente, Vitor Hotel Delta, recorte visual com a Embraer da Azul, agora final de 3 milhas e meia da cabeceira no zero. Gente, no através do mesmo visual Hotel Delta. Condições de prosseguir a retaguarda do Embraer da Azul e reportar na final para o Pat 5, o Vitor Hotel Delta? Afirmativo. Autorizado, libere a linha do litoral, prossiga a retaguarda do Embraer da Azul, reporte na curta final para o Pat 5, Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Postará na curta final Pat 5, Hotel Delta, na retaguarda do Embraer.